0076, solo aos 39, libere à direita, táxi Alfa Juliette, portão 02. Aqui, eu libero à direita, confirma a posição, só senhor. 02. Táxi Alfa para 02, 7, 0076. Web, correção, o Xené 6313, cópia. Escuta. Salvador Guarulhos, nível 360, decola da pista 10, curva à direita, subida da El, Leda, após Leda Bridge, Upper Zulu no meio, até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, direto Poços e conforme rota. Acione transponder 5431 e o controle 1208. Autorizado 360, decolando da 10, com curva à direita na saída da El, Leda Bridge. Uniforme 6, Bravo Hotel Sul 3, Posse 43208, pronto para o funcionamento. Foi bastante falha isso, o cotejamento, ok? Coteja aí o nível, o transponder e o controle. Gente, então nível 360, saída da El, da Lenda 3, uniforme 6, Bravo Hotel Sul 3 e Posse. Responde 5431, controle 208, tá pronto. Ok, entendi o cotejamento, porém ainda está muito falha a transmissão. Ok, faça um check no equipamento rádio e chame quando pronto para puxa acionar, 6303. Já está pronto para puxa back acionamento, 6303. Agora sim, alto e claro, está livre, puxa acionar, chame táxi. Puxa acionar, chamada para o táxi, 6303. Sete 747 Sam Recife, 1225, no 351, alterne 1335. 351-1325, Recife, agora 6-1-3, está com 1-6-3 a bordo, 4 horas no terminal italiano. 2. Rio 5972, complete sinal, Sumi Torre 118, decimal minha. 86-5972. O Golo 076 está observando o início do táxi do Avianca, após prossegue para o 02. Virou aqui, observando a aeronave do Avianca, após prossegue para o 02, 076.